coração. Aquilo que escrevo que saiu do coração. O verso gravado registra a existência. O mato queimado só me trouxe inteligência. Faz algum tempo que isso aqui virou trabalho. E nunca me importei se um dia virar cascalho. De cabeça aberta, meu amigo, eu joguei. Muita coisa eu perdi, muito mais ganhei. Hoje sei que a sabedoria é bem maior que ouro. Hoje eu sei que o respeito é o maior tesouro. Respirando oxigênio arte. Sem limites, WM vem lá de Marte. Maconheiro até depois da morte. Maloqueiro que não conta com a sorte. One love, eu sigo meu caminho. Só não sei onde vai dar. Só não sei se vou acabar sozinho. Eu desenvolvo um tema com métrica mântrica, forrando o chão onde eu passo com pura física quântica. Ser espiritual, sensação espacial, sentimento especial invade a cena. Pena de você, eu até tento ensinar. Se não entender, tio, vai no Google procurar. Mas se não achar nem lá, sustenta a paz que tem no peito. Porque o meu som produz um poderoso efeito. Pra atrapalhar tem um monte, mas pra ajudar são poucos. Então corra atrás desses poucos. Querer ser do bem, fazendo mal é piada. Por mal prosperar, basta que os bons façam nada. As mutações, transformações, parecem ser frutos de novos e sensíveis corações. Cérebros biônicos, pensadores crônicos, que com rimas assaltam bancos de dados supersônicas. Das profundas, andei muito sozinho. Até parece que o mundão de hoje ficou pequenininho. Do menor ao maior, jovens, adultos, crianças. Sou porta-voz de todo aquele que reclama sua herança. Orações ao céu, a vida no banco dos réus. Um exército armado com caneta e papel. Apetite pra o que vocês quiser. A munição só acaba no dia que acabar a minha fé. If I feel lonely, I count with my God. If I feel lonely, lonely.